unção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua casa e tua família. Profetizo unção de Deus sobre tua vida. Diga pra ele. Que o poder do alto encha o teu ser. Como o óleo que vem do céu. Como o óleo que vem do céu. Profetiza um som de Deus sobre a tua vida. Profetiza um som de Deus sobre tua vida. Que o poder do alto encha o teu ser. Sida. Como o óleo que vem do céu. Do trono do Emmanuel. Te trazendo consolo. Só Deus faz. O som de Deus. O som de Deus. O som de Deus. Fogueira. O som de Deus. O som de Deus, ministro. Lídia. Elias. Aleluia. O som de Deus. Pastor Edson. Que o poder do alto encha. Pastor Josué. Teu ser. Como o óleo que vem do céu. Como o óleo que vem do céu. Do trono do Emmanuel. Te trazendo consolo e paz. Maravilhas que só Deus. Vira teu irmão do lado e fala pra ele. O som de Deus. Unção de Deus, ministro.